existem se não tentar ser feliz agora. Os males vêm de fora, deixa a porta fechada. Quero que você saiba que cantar não adianta. Não sei o que a sua voz espanta. Estamos sempre descontentes, mesmo quando o amor vem nos visitar. Para frente, que razões nós não teríamos pra não olhar? E quando prevalece o medo de buscar outros caminhos, é hora de lembrar que nem tudo são espinhos. De lembrar que nem tudo são espinhos.